Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 21 anos, quase 22 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e hoje apoiado e mantido pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 14 de fevereiro de 2021, uma linda manhã desse verão brasileiro, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, nós estamos aptos a começar mais um estudo, mais um programa Visão Espírita, que nos agrada muito e tenho certeza que é uma maneira muito simpática de estarmos sintonizados pelos bons pensamentos. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos, né? E um bom dia maior àqueles que me mandaram um WhatsApp, me mandaram uma falinha no dia, na quinta-feira, no dia 11, né? Só teve uma pessoa que esqueceu de mim, Geraldo. Verdade. Imagina! Quem É verdade, será? eu não vou nem falar o nome porque vai ficar chateado, mas olha. E só para você ter uma ideia, quando ele lembrou, ele ficou até envergonhado de ligar, tá? Um bom dia a todos. E Geraldo, em especial a sua prima Sandrinha, Oh, que bacana. maravilhosa. Adorei conversar com a Sandrinha, tá? Então foi Excelente. realmente muita satisfação em conhecê-la. Bom dia a todos e que nós possamos fazer um bom programa nesse domingo que se inicia. A Sandra é uma pessoa especial mesmo, uma pessoa muito interessada, estudiosa também. Mas muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, meu amigo Luiz. Bom, não precisa pensar muito para descobrir quem que não deu parabéns para o Luiz, né? Fui eu, né? Não, e o pior de tudo, que assim, eu não tenho nem justificativa, não tem mesmo. Foi puro. E daí, dia 13, ontem, foi aniversário da minha mãe, né? E eu ontem fui para Itapira, na hora do almoço, uma correria danada. Cheguei para receber minha mãe em casa, foi tudo muito corrido. A hora que eu estou sentado, assim, que nós acabamos de cantar parabéns para ela, eu falei assim: Nossa Senhora, eu esqueci de dar parabéns para meu amigo Luiz, que vergonha. Aí eu nem tive coragem de ligar naquela hora, porque eu falei: Não, amanhã eu falo pessoalmente com ele, e agora estou falando ao vivo ainda. Olha, não é por falta de consideração, é extrema correria na Eu tenho cabeça da gente. certeza absoluta. Eu só percebi porque é você. Ai, você sabe que eu amo vocês dois e isso não ia ser esquecido. Mas vamos lá, que todos nós possamos ter um programa maravilhoso. Já estamos aí com 45 pessoas conectadas com a gente. O pessoal vai chegando, o pessoal vai levantando. Tem gente que vai na caminhada e sintoniza com a gente. É tudo maravilhoso. E tem gente ainda que escuta depois, porque esse programa fica gravado no YouTube. Então, o dia que você não puder assistir, não puder acompanhar, é só você entrar lá no site da USE Piracicaba. Tem todos os programas gravados. E nós estamos tendo a delicadeza, né, que foi uma ideia nossa lá no começo, de colocar um tema para o programa. Esse tema é justamente é o motivo principal dessa discussão de hoje. Então você pode buscar lá, inclusive, por tema. Você pode achar lá, falar, opa, Acho que nós já estamos. Esse aqui qual que é, Gero? 31, 32? Que você Eu tem acho que gravado aí. mais. É, eu tenho gravado, mas não sei agora. Deve ser. É 30 e É, pouco. Não sei. 34, acho que nós já Isso, estamos acho com que é 34. 34 vídeos lá, né, separados por programa, todos na visão espírita, que a gente tem um programa maravilhoso. Bom dia para todos nós. Excelente. Uma das coisas que a gente vai descobrindo à medida que a gente estuda o livro A Gênese é que o livro A Gênese, se a gente for enumerar todos os temas que ele aborda, seriam centenas, milhares de temas. Então, vocês veem, por exemplo, o estudo de hoje será em torno de três itens: 58, 59, 60, porque isso já tem muito assunto. E lendo esses três itens, a gente teve a ideia de dar ao programa de hoje o título de O Mundo Invisível. Cada item ele destaca um aspecto que vai chamando a sua atenção e a gente vai pensando em todos aqueles assuntos. E eu escrevi, em homenagem ao programa de hoje, a seguinte frase: a comunidade invisível que paira sobre o planeta Terra é, em essência, a expressão luminosa da vida. Reencarnados aqui no mundo, nos movimentamos no lado obscuro da realidade vivente. Os sentidos que aqui manejamos com dificuldade têm possibilidades menores, porém suficientes para dar ao espírito aqui domiciliado a percepção de realidades transcendentes. Então, essa frase nos coloca em sintonia com toda essa comunidade de espírito que nos rodeia. E o Luiz e o Alain responderão as perguntas e a gente vai começar a entender melhor como funciona esses dois planos da vida. Muito bem, meus amigos, com essa pequena introdução, nós estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Fonte Viva. E hoje selecionamos o capítulo 165. E esse capítulo 165, nós acabamos escolhendo para tentar atrelar o estudo do Kardec, que se chama Não Duvides. E a frase resgatada do Evangelho é: o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Com essa frase, Emmanuel fez a seguinte interpretação: em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material, mas a hesitação do mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda, compreendendo o impositivo de confiança que deve nortear-nos para a frente. Insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora, porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente, eis a forma de caminhar com êxito ao encontro de nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo a inclinar-nos para a negação e para a morte. Luiz. Geraldo, esse trecho é muito interessante, até porque ele vem ao encontro de tudo aquilo que a gente tem conversado, né? A gente tem estimulado, as pessoas a lerem, né? A conhecer, porque o conhecimento é que te esclarece, né? Te abre os horizontes. Quando a gente não conhece, a gente fica em dúvida, porque você está tateando, né? Você está pisando em terreno que você não conhece. Nós já estudamos aqui aquela parábola das 10 virgens. E a Teresinha de Oliveira, ela enfatiza exatamente isso. As 5 virgens prudentes, aquelas que levaram azeite a mais, são aquelas que, através do estudo, ampliaram, compreenderam a sua fé, desenvolveram a fé raciocinada. Aquela fé que é pela crença, né? Aquela fé cega, quando ela se depara com um obstáculo, com um impacto, né? Uma dor muito grande, ela vacila. Porque diante da dor a gente sabe quantos questionamentos, quantas pessoas não fazem, né? Por que que Deus fez isso comigo? Agora, diante do conhecimento, diante da consciência que você tem de que aquilo pode acontecer e acontece com milhares de pessoas, aquilo não é surpresa para você. Você só tem a consciência de aconteceu com você. Mas não que você foi perseguido ou você é privilegiado ou qualquer coisa assim. A dúvida, ela tem que ser eliminada. Ela foi criada para ser eliminada. E a gente só elimina a dúvida quando a gente busca a informação acerca daquilo. Lembrando, como nós temos lembrado aqui várias vezes, o Kardec. Até 3 meses, mais ou menos, ele não acreditava na reencarnação. Os espíritos falavam de reencarnação para ele e ele não aceitava, ele não conhecia. A partir do terceiro mês é que ele compreendeu, aceitou e desenvolveu. Imagina Kardec tendo que fazer o trabalho se ele tivesse dúvida da reencarnação. E isso aí acontece com todos nós. A dúvida é saudável, porque é a dúvida que te levanta à necessidade de conhecer mais. A dúvida nasceu para ser eliminada. Nós não podemos contemporizar com a dúvida. Eu faço muito isso com relação, inclusive, às pessoas do nosso relacionamento. Imagina você conviver com uma pessoa que você não sabe se pode ou não pode confiar nela. Imagina você ir para uma cirurgia com um médico que você não tem confiança. Então, isso tem que ser eliminado. A dúvida, ela surgiu para ser um ponto a ser esclarecido. E enquanto aquilo não estiver bem firme, muito esclarecido, vai perguntando, vai questionando, vai levantando. Não tenha medo de ser chato, mas não fique na dúvida. É isso aí, Geraldo. Muito lúcido da sua explicação, Luiz. Muito interessante essa maneira como você viu o capítulo. Muito bom. Alan, o que que você pensa sobre tudo isso? Olha, eu penso assim, ó. Eu acho que a gente tem que duvidar de tudo, é o contrário, sabe? Mas não pode ficar na dúvida. Então, aí eu falo, duvide de tudo, mas avance, não fique Isso. só duvidando. Então, duvidar no sentido, igual Kardec fez. Peraí, isso aí não tem sentido. Como assim uma mesa virando lá? Que é isso, né? Não tem lógica um negócio desse. Ele partiu dessa dúvida. Ele falou: isso não pode ser desse jeito. Só que ele não ficou na dúvida, né? Ele foi atrás de dissolver a dúvida através de uma. Aí vem o problema. Porque aqui entra também a questão da fé, né? Porque a fé, a gente acredita em algo que a gente não vê. Então, falam até que a fé é cega, né? Então, como que eu posso ter crédito em algo que eu não consigo racionalizar e tirar da dúvida? Tamanho é esse o problema que as pessoas têm tanta dificuldade em desenvolver a fé. O espiritismo, ele desenvolve a fé raciocinada, né? Então, na fé raciocinada, e eu estou falando desse jeito porque Eu sou graduado em filosofia, né? Então, a filosofia, ela busca perguntar, não responder. Então, na realidade, ela levanta dúvidas, né? E por isso a fala não é minha, né? Duvide de tudo. Você precisa duvidar das coisas. Permanecer na dúvida, aí é uma inércia ou uma ignorância, né? Então, eu me basto com isso aqui, mas eu não acredito muito, mas então, quando entra o campo da fé, da mesma forma. Ontem eu tive a oportunidade de ir num velório. E aí eu sou um antropólogo sem formação, né? Eu gosto muito de estudar as pessoas. E como eu não conhecia muita gente ali, eu tive a oportunidade de ficar muito tempo sozinho no velório. Fiquei ali, eu fiz as preces pela pessoa, pela família, fiquei ali, né? E daí eu comecei a reparar nas pessoas, nos filhos que estavam ficando ali órfãos, de um pai já idoso, mas estavam ficando órfãos do pai, nos netos que estavam ali, como que era o comportamento emocional de cada um. E você percebe que as pessoas que mais sofrem no momento desse da morte são as que têm mais dúvidas sobre a morte. São as que têm mais dúvidas sobre o pós-morte. Elas sofrem muito na hora da morte. Esclarecer estas dúvidas é, talvez, para mim, né, da maneira que eu penso, o principal motivo de movimentação. Então, por exemplo, surgiu lá no começo da pandemia para mim, que já está indo para quase um ano, né? Foi março, foi 19 de março, ou 20 de março, 19 de março, acho. 19 de março de 2020, que começou o anúncio da pandemia. Então, nós já estamos indo aí. Quase junto com o programa. O programa faz aniversário, a pandemia faz um ano de aniversário, nós fazemos 22 anos de aniversário. Quando isso começou, eu fui intolerante com um amigo naquele momento. E aquilo me surpreendeu. Eu falei, mas que é isso? Não é meu isso aí, né? Eu falei, deixa eu tentar entender qual que é a raiz dessa intolerância. Então, eu ainda estou com essa dúvida, mas eu estou pesquisando há um ano essa dúvida. Então, assim, há a dúvida. Há a dificuldade em entender, mas não pode haver a omissão em eliminar a dúvida da sua cabeça, né? Então, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as más inclinações, não pela perfeição. Então, é natural que a gente tenha dúvida. Não é natural que a gente se mantenha na dúvida. Aí a gente está, na inércia, aí a gente está deixando o tempo passar, sem muita importância, né? E acho que é isso aí, Geraldo. Ontem, quando eu escolhi esse texto, eu entendi que o Emmanuel deu à dúvida nome e sobrenome, na medida que ele especifica o seguinte: não duvides, mas ele vai dar o sobrenome da dúvida. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra. Então, eu acredito que a dúvida deve andar de braços dados com a busca. Não simplesmente assim, ah, eu duvido, eu não acredito, vira as costas e sai. Não, se você não acredita, se você duvida, vai desfazer a dúvida, como disse o Luiz. Eu acho que foi nesse sentido. E o Alan tem razão, a gente tem que duvidar, mas é duvidar no sentido de ir buscar, de sanar a dúvida. É que a gente observa que o comportamento de muitas pessoas é simplesmente ter a dúvida. Eu tenho a dúvida. Você foi ler, estudar? Não, ele vai continuar com a dúvida. Então, é essa dúvida que se interpõe como sombra é que deve ser evitada. E o Luiz bate na mesma tecla, e está com razão. A dúvida, uma das maneiras de você acabar com a dúvida é lendo, é estudando, é ouvindo outras pessoas, é prestando atenção, como o Alan falou, prestou atenção no velório. Ele está ali estudando a sociedade, ele está tirando algumas dúvidas dele mesmo. Então, precisa ter essa busca. A dúvida tem que andar de mãos dadas com a busca. Foi nesse sentido que eu entendi. Pode falar. Geraldo, um dos erros maiores que as pessoas, os palestrantes cometem, é ir para uma palestra com dúvida a respeito de um ângulo da palestra. Porque quando Perfeito. chega na palestra, a pergunta é exatamente sobre aquilo. Isso E é aí, se verdade. ele cai na besteira de enrolar, aí então ele se perde totalmente. Então, enquanto você não tiver certeza sobre tudo aquilo que você vai fazer numa palestra, não fale. Eu já comentei com vocês a questão do homossexualismo. Eu levei 5 anos, as pessoas convidavam e digo, não estou preparado. Quando eu me senti senhor do assunto, aí então eu topei fazer. Porque se você se mete nessa, com a dúvida, você se perde. É isso aí. E sempre tem essas perguntas, né? Sempre tem um que vai abordar aquilo que você não sabe. E como? Muito bem, meus amigos, são 9 horas e 50 minutos. Nós estamos aptos agora a começar o segundo bloco, que é a leitura e estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Na primeira parte deste livro, eram as parábolas que o Caibá tão bem abordou. E nessa segunda parte, eu imagino que o Caibá pegou sentimentos, hábitos, culturas, respostas do povo que ele destacou das parábolas. E é muito interessante. Hoje, o capítulo de hoje é mansidão e irritabilidade. Por quê? Porque são dois aspectos comuns do ser humano. Tem algumas pessoas que, de fato, são mansas e outras pessoas que são profundamente irritadas. E isso é uma tônica comum de todos os seres humanos. Ou um é mais manso, outro mais irritado, bravo, briguento, né? E aí o texto é um texto relativamente longo para ser lido. Então eu vou fazer a leitura de dois ou três parágrafos de cada característica da mansidão e da irritabilidade e passo a palavra para o Luiz e para o Alan. O Caibá pegou uma frase registrada no Evangelho de Mateus, onde está escrito: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Fecha aspas. E o Caibá fala assim: a delicadeza e a civilidade são filhas diletas da mansidão. Pela mansidão, o homem conquista amizades na terra e bem-aventuranças no céu. Inimiga da irritabilidade que gera cólera, a mansidão sempre triunfa nas lutas, vence as dificuldades, enfrenta os sacrifícios. Os mansos e os humildes de coração possuirão a terra, porque se elevam na hierarquia espiritual e se constituem outros tantos propugnadores invisíveis do progresso de seus irmãos, guiando-nos os passos das veredas do amor e da ciência, nobres ideais que nos conduzem a Deus. E o texto prossegue. E mais adiante, ele entra no outro aspecto, da cólera, da irritabilidade. E o Caibá escreve assim, abre aspas, não vos encolericeis para que não sejais condenados. E aí ele tece alguns comentários. A irritabilidade produz a cólera, e a cólera é uma das causas predominantes das enfermidades físicas e males psíquicos. A cólera engendra a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias do coração. É um fogo abrasador que corrompe o nosso organismo, é o vírus peçonhento que macula nossa alma. Então, são dois aspectos da personalidade humana que eu peço ao Luiz e Alain para darem os seus entendimentos. O Caibara ele coloca, né, que Jesus é o nosso paradigma sobre a questão da humildade e da mansidão. E ele enfatiza, Jesus realmente foi manso, humilde, né, mas foi firme. Existem momentos que às vezes as pessoas se confundem. Elas acham que tem que se recolher, né? E ser manso e humilde, em muitas ocasiões, não é se recolher, mas permanecer. O grande ponto é permanecer com mansidão, né? Eu lembro em várias ocasiões, eu me exaltei em função de uma coisa errada que estava acontecendo, mas eu me exaltei de uma forma desequilibrada, porque eu perdi a paciência, né? E eu falei com uma certa... A mansidão caiu fora, né? Eu fui realmente muito enfático e muito agressivo. E então você tem que prestar atenção na forma como você se manifesta. Não se trata em se omitir, em não se manifestar, em deixar passar. Nós cometemos muito esse erro na educação. Às vezes, no sentido de não criar atrito, não criar problemas, a gente se omite. Isso aí numa organização, no lar, né? A mansidão, ela é realmente uma qualidade. Mas não podemos deixar de ser firmes com mansidão. Não podemos deixar de nos orgulharmos com humildade. E eu vou contar uma experiência física que eu tive com relação à cólera. Eu não conhecia a doutrina espírita, eu devia ter por volta de uns 28, 30 anos. E na empresa, eu tive um embate com um cidadão, um espanhol, eles são sangue quente também. E aí, naquele embate, nós ficamos assim, tete a tete, como se fosse dois cachorros. E eu senti sair de dentro de mim aquela energia negativa. Eu senti aquele ódio, aquela vibração horrível, né? No sentido de perceber no meu físico que aquilo não era bom, mas era uma energia, uma força. E eu sentia essa força de lá e a que partiu de mim. Então, realmente é uma energia muito forte, e você sente fisicamente isso. Hoje, conhecendo a doutrina dos espíritos, a gente pode tentar fazer uma fisiologia disso. Os espíritos nos dizem que o espírito tem sede no corpo humano, ou no cérebro, ou no coração. A raiva, a cólera, o desabafo, ele se dá no espírito, que os espíritos definem como uma chama. Um raio, uma luz. Agora imagina, essa chama sediada no coração, emitindo essa vibração como a que eu senti, aquilo saiu pelo coração, arrasando tudo quanto é tecido que tem pela frente, até atingir aquele que eu estava debatendo. Então, o maior prejudicado, o maior prejudicado nessa ação fui eu, porque aquela energia que eu senti, que era super forte, ela passou por dentro de mim antes de chegar no meu adversário. E eu sentia dele também. Então, realmente, e não é uma coisa que a gente chega e diz assim: ah, a partir de hoje eu vou ser manso e humilde. Numa encarnação, ou você é manso, ou você é humilde, ou não. Você pode tentar adquirir aquilo, mas você fazendo uma força danada na encarnação inteira, eu acho que mais umas duas, três para você chegar num ponto razoável. Não acontece da noite para o dia. E também a mansietude. Mas, através do exercício, nós chegamos lá. A doutrina espírita, em quase todo livro espírita, tem uma frase muito interessante e é muito importante: a natureza não dá saltos. Se nós somos coléricos, nós vamos fazer um trabalho em nós, um trabalho íntimo, de acabar com aquilo, de eliminar aquilo. E isso só se dá num longo prazo de tempo, se nós nos aplicarmos muito. Então, um dos pontos principais que a gente tem que detectar é o seguinte: eu sou manso, eu sou humilde. A partir do momento que identificou, é começar a trabalhar para se modificar. É isso aí, Geraldo. Inclusive, nessa sua fala, Luiz, em algum texto o Emmanuel descreveu, em algum desses romances, que muitas vezes levam-se duas, três, quatro internações para se mudar um hábito. Então, aquilo que está fixo em você, é preciso passar por algumas etapas para que aquilo seja diluído. Mas, Alan, qual a sua visão e entendimento sobre a mansidão e a irritabilidade? Meu amigo, essa é a raiz do meu estudo da tolerância e da intolerância. Tá? Então, assim, se há uma causa que gera em você tolerância ou intolerância, é a sua capacidade de mansuetude e irritabilidade controlada ou descontrolada. Elas estão ligadas diretamente à mansidão e à irritabilidade. Se a irritabilidade é constante em nós, a gente precisa investigar. Nós temos que ir em médico, por exemplo, sabe que a tireoide descontrolada pode gerar uma irritabilidade constante. Então, às vezes, é uma questão até medicamentosa, de tratamento, né, que até o Geraldo poderia falar melhor do que eu sobre isso. E existe a irritabilidade que é fruto de um descontrole emocional, que às vezes um tratamento psicológico, um tratamento psicanalítico, poderia te trazer luz também nisso aí. Agora, quando você tira os fatores, porque nós espíritas nós fazemos isso. Primeiro nós tiramos os fatores orgânicos da causa. Depois a gente ainda entra nos fatores espirituais. Então, se não é nenhum problema de tireoide, não sei até se o Geraldo pode falar mais alguma doença que pode gerar irritabilidade, algum tipo de problema orgânico que tem alguma coisa, Vários, vários, né? vários. Então, depois que você fizer uma investigação dessa e realmente não há um problema orgânico identificável, depois que você foi num psicólogo, num psicanalista, num psiquiatra, aí o problema não é psicológico, você pode pensar que ele pode ser obsessivo ainda. Então, é uma presença, às vezes, constante de um espírito que te irrita. Na proximidade dele de você. Agora, tudo isso eu estou encontrando causas externas ao descontrole pessoal, né? Esse controle pessoal de mansuetude e irritabilidade é desenvolvimento. Ele é trabalho de muita reflexão, de muita autorreflexão, de muita análise pessoal, de perceber o que te irrita. Né? O que é o ponto que te irrita? Às vezes você não percebe, né? Isso a gente encontra na psicanálise. A pessoa se irrita quando sente um determinado cheiro que na infância dela era um motivo de descontrole da parte dela. Então, por exemplo, ela tinha uma vizinha descontrolada que fazia berros e gritarias aos montes e a vizinha fazia uma comida com um cheiro X lá. Fica no inconsciente isso. Quando você sente aquele cheiro outra vez, sem você levar para o racional, o inconsciente te remete àquela situação. E você fica irritado. Você não sabe por quê. Você fala, por que eu estou irritado? Não sei por que eu estou irritado. Então, é importante a gente fazer o seguinte. Eu, particularmente, fiz e venho fazendo assim, ó, um caderninho que eu anoto, que nem uma agendazinha, as minhas irritações. Às vezes é uma irritação simples, eu não anoto. Às vezes é uma irritação assim que eu fico mais, né, Envolvido. irritado mesmo, mais envolvido. Aí eu vou lá e anoto. Aí eu tento anotar assim, que dia que foi, que horário que foi e em qual contexto, né? Eu estava falando com quem, sobre que assunto, porque daí eu fui encontrando nessa anotação alguns padrões que me irritavam. Então, quando eu fui encontrando esses padrões de irritabilidade, ficou mais fácil de eu trabalhar com as minhas imperfeições. Porque eu tinha um objetivo. Ah, então por que que eu me irrito com isso? Então, eu fui entender o motivo dessa irritação. Agora, É impossível a gente fingir mansuetude, né? Não, não tem como. Você não consegue. Você transparece o que você é. Não tem jeito. Você, né? Tem um político que é famoso por isso, né? Melhor a gente não dar nome aqui, para não dar problema. Para não despertar irritabilidade dos nossos ouvintes aí. Então, mas tem o lobo em pele de cordeiro, né? Que aí é o que nós estamos falando, né? Então, veja só como esse assunto é complicado, né? É um processo de autoaperfeiçoamento, bastante análise, de autodesenvolvimento, faz parte da autotransformação. O dia que a gente realmente for conhecido como uma pessoa, veja que manso, não é aquela pessoa ingênua, não. Manso é aquela pessoa consciente que é melhor ele ser manso do que ser irritado. E ele não é tonto, ele é manso. Ele escuta, ele age, mas com mansuetude, né? Diferente de mim, que sou um guerreiro medieval reencarnado, que quando passa um pouquinho do ponto, eu quero puxar a espada e cortar o pescoço fora. Mas eu já entendi a causa disso, né? Eu estou trabalhando bastante sobre isso aí. Talvez vai umas 10 encarnações, mas vamos lá, né? É importante a gente analisar esse assunto do ponto de vista pessoal. Porque normalmente quando a gente vê um assunto desse, a gente quer pôr o ponto de vista no outro. Falar, o fulano é irritado, o fulano é manso. Mas e eu? O que que eu sou? Eu sei que eu sou irritado. É isso aí, Geraldo. Quando eu li esse capítulo, me veio à mente exatamente várias patologias do corpo físico. Mas antes que cheguemos à patologia do corpo físico, é interessante que a gente entenda que essa mansidão a que se refere o texto evangélico, a explicação do Caivá, essa mansidão não é a apatia, não é a submissão. É aquele que trabalha a paz e que procura viver a paz, né? Ele desenvolve hábitos, costumes, pensamentos que, aonde ele está, contribuem para que ocorra a paz nesse ambiente. E a irritabilidade denota um desequilíbrio, primeiramente emocional, psíquico, que pode gerar alterações no corpo. Outras vezes, o corpo desencadeia reações que dá ao espírito a sensação de irritabilidade. Ele citou aí da tireoide, existem vários outros. Mas o que eu queria destacar, já o Calan fez uma provocação para mim aí das alterações do corpo físico. Eu trabalhei 17 anos como cirurgião de emergência e eu observei várias vezes a seguinte cena. Olha só o que o psiquismo pode fazer. É relativamente comum num jovem que tem um acidente de carro, ele chega com um traumatismo craniano e inconsciente. Então, ele vai internado na UTI. Então, até aquele momento, ele está inconsciente. Ele vai na UTI. 2 ou 3 dias depois, ele começa a ter uma hemorragia digestiva, muito vômito sanguinolento, a ponto de chocar, e se não cuidar, ele morre. Ele está inconsciente, aparentemente, mas ele sabe do estresse que ele está vivendo. Essa ansiedade, essa preocupação, essa turbulência de pensamentos promove alterações no estômago até desenvolver uma úlcera aguda, porque a úlcera, em geral, ela é uma doença que se processa ao longo de meses. O indivíduo desenvolve uma úlcera em 1 dia, 2 dias, pelo psiquismo descontrolado. Isso é um exemplo, tem centenas. Pode falar, Lúcio. Geraldo, olha só, vamos aproveitar esse exemplo de Geraldo, que eu desconhecia isso e eu achei muito rico isso que você trouxe, Geraldo. Chama-se úlcera de Olha Curling. só, ele está inconsciente Inconsciente. E ele no desenvolve a úlcera corpo físico, peraí, no no corpo corpo físico. físico. Ele está Cérebro inconsciente no físico. corpo. Cérebro físico, no cérebro, ele está inconsciente. Mas ele não, isso é uma prova da existência espiritual, né? Porque É, assim é. olha só, Geraldo, ele precisa está. levantar essa tese lá, Geraldo. Porque ele não está. Ele está consciente, porque a agonia da situação dele gerou essa úlcera. Sim. E você falando que uma Geraldo. úlcera pode ser gerada em 2, 3 dias, cara. Um dia, tem gente Geraldo. que choca, choca mesmo. Diga, Luiz. Geraldo, posso chamar de somatização espiritual? Olha, é um assunto interessante, hein? Se você entender que a somatização é um problema não resolvido psiquicamente com consequências físicas, eu acho que pode essa frase, essa palavra Isso caber aí, sim. eu vou botar no Vabimecum. É, e assim, eu queria chegar na mansidão. Isso, a ciência médica já está sobejamente abastecida de informações e trabalhos de que as pessoas que vivem em paz, em harmonia, que são risonhas, aquele indivíduo bonachão, esses indivíduos, eles têm uma resolução melhor e maior das patologias cardíacas, das patologias respiratórias. Agora, aquele nervosinho, como diz o barbarense aqui, nervético, bravo, exigente, esse indivíduo tem mais chance do infarte. Então, todo indivíduo nervoso, esse indivíduo tem que ser controlado, senão ele entra, eu vou dar a palavra para você, Luiz, ele entra num caminho que ele promove a estenose da coronária e várias outras coisas. E ele tem um infarte pela emoção. Só lembrando aqui, só para finalizar, o Antônio Carlos Magalhães, aquele ex-senador da Bahia, quando ele estava assistindo uma luta do Mike Tyson e que ele viu o Mike Tyson receber um murro e cair, ele estava torcendo contra o Mike Tyson. Ele se emocionou tanto que infartou naquele momento, Meu Deus. vendo a luta. Só para você ver o que a mente pode provocar no corpo. Pode falar, Luiz. Diante de tudo que se desenvolveu aí depois da minha fala, eu não posso me omitir, né? Primeiro, eu fiquei 5 anos com hipotireoidismo que eu não sabia. Apareceu no exame de sangue, mas como o colesterol estava alto, o médico se concentrou no colesterol e passou batido no Esqueceu a tireoide. T3, T4. Então, eu fiquei 5 anos, aí eu entendi a questão do hormônio nas mulheres. É uma coisa impressionante. Os Essa é uma discussão hormônios te infinita. conduzem. Eu, a partir daí, perdoo tudo nas mulheres quando o problema hormonal, porque realmente mexe com o ser humano profundamente. E Ô, a segunda Geraldo. questão, Geraldo, a questão da mansietude, da calma na hora da cirurgia. Eu tirei a Sim. válvula do coração, eu substituí uma válvula. A minha recuperação foi maravilhosa, Eu por lembro. uma razão muito simples. Depois de eu ter escolhido médico, ter escolhido hospital, eu não tinha mais o que fazer. Era problema do médico, eu não tenho mais nada com isso. Então, eu fiquei tranquilo, eu não tinha mais o que fazer, era o médico agora que tinha que fazer. Então, a minha recuperação foi maravilhosa, Muito exatamente bom. por causa disso, cabecinha. Oi, Geraldo. Exatamente. Você Diga viu lá. só o Luiz aproveitando a história hormonal das mulheres para justificar as irritabilidades dele, né? Mas tudo bem. Não, hoje, Vamos o Alan, fazer de conta que tá valendo, tá valendo. não foi irritabilidade, foi calma, porque no hipotiroidismo você fica mole, fica parado, fica Ah, passado, é ao e as contrário? pessoas, Ah, tá. é o contrário, e as pessoas ficavam pensando, você tem alguma coisa? Eu digo, é claro que eu tenho, só que eu não sei. Então, Muito mas bem, meus amigos. é muito sério, mas esse assunto que o Geraldo trouxe, que a gente acabou, engraçado, né? A gente foi para a irritabilidade, mas a gente fez uma análise muito interessante, porque a gente tem que tirar da frente. Eu tô ficando irritado. Fico irritado uma vez, assim, de vez em quando, faz parte do nosso nível evolutivo. Agora, se Natureza. aquilo é constante. É. Né? Se você está ficando irritado por qualquer coisinha, se aquilo é constante, você tem que investigar. Então, a Sim. primeira coisa é investigar de forma médica, vai investigar essa irritabilidade. Sim. A segunda, aí você pode fazer uma investigação psicológica para depois você chegar até numa investigação espiritual. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui, que tem umas participações do pessoal aqui, ó. A Vera Peron aqui, ela está agradecendo pelo estudo de hoje. Porque para ela a pandemia trouxe um tempo de refletir e estudar o ser humano. Aprendeu que somos ricos em sabedoria, pois como filhos de Deus temos capacidade de crescer, se tivermos humildade de aceitar o conhecimento de todos. Obrigada, ela está agradecendo, que Deus os abençoe e os mantenha firmes nesse propósito de nos auxiliar na evolução espiritual. A Vera é uma querida, Vera, um beijão no seu coração, estou com saudade de você. A gente teve bastante convivência na União Espírita. Ah, a Cláudia falou que. Alan, só mais uma coisa sobre a Vera. Ela é minha colaboradora no Vademécum Espírita. Ei, Nossa, Vera, que bom, que beleza. É Vera. ela e mais umas duas pessoas. A Vera é maravilhosa. E a Cláudia está falando assim, que casamento gera irritabilidade. Cláudia, eu vou falar uma coisa para você. Não é o casamento que gera É, não é o irritabilidade, é casamento, é. nós com o casamento. Não é, por exemplo, o marido que irrita você e não é você que irrita o marido. É você irritada que sente a irritação do marido. É diferente. É percepção sua, não. O marido pode ser um perturbado. Mas é você que se irrita com ele. Mas lembra que você escolheu o bicho. A Ives, a nossa afilhada, Geraldo, a nossa É. afilhada, ela fala assim: casamento associado à TPM, então. Olha, a TPM é uma outra conversa importante. A gente podia fazer um programa especial de irritabilidade, tem muito assunto, né? Vai dar uns 3 anos de programa. Dá. Aí só podia ser nossa afilhada para falar isso, né? Que impossível ter sido um guerreiro medieval reencarnado. Porque eu sou tão calmo e tranquilo. Sabe o que é, Ive? É que eu já desenvolvi o nível de cortar uma cabeça sem me emocionar. É esse é o nível da calma, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Essa é a calma. Peraí, tem mais gente aqui, Jorge. Você está com pressa? Calma. Tá ficando irritado, calma. Ó, muita gente dando parabéns para você, Luiz. Muita gente. Ainda bem que eu não fui só eu que esqueci, tá bom? Já até me aliviar, vocês estão me aliviando um pouco. E a Ive também está trazendo aqui para nós que já existem estudos que mostram que pessoas que vivem com o hábito de gratidão à vida aceleram a cura de problemas físicos. Então, tá aí. Depoimento, né? Luiz, você confundiu a Vera, viu, cara? Você confundiu a Vera. A Vera Peron é uma. Vera Farto Ah, Castanho é tá. outro, tá? Tá bom. A Tá Vera bom. que eu falei Meu, mas as é a duas são Vera queridas. Castanho. As duas são Mas a Vera queridas, Peron são também é tudo. muito querida. É tudo querido. Muito bem, meus Vamos lá, Geraldo. amigos. Vamos agora às perguntas e respostas, que já vai o tempo passando aí. Quando nós estudamos a vida de Kardec, nós vemos que ele mergulhou de fato no estudo dessas revelações novas que envolvia a mente dele 24 horas por dia. Ele começou estudando bastante, depois ele aumentou, ele ficou simplesmente imerso durante 15, 16 anos estudando essa revelação nova da doutrina espírita. E quando ele estava fazendo o livro A Gênese, ele estava 100% envolvido com tudo isso, fazendo observações, tanto que após a sua morte foram encontrados no seu escritório centenas, milhares de anotações que não estão registradas e nem publicadas. Eu estou fazendo essa introdução para poder fazer essa pergunta ao Luiz. No período em que Kardec estava mergulhado nas pesquisas e na reflexão das inúmeras informações do mundo espiritual, ele nos apresenta o livro A Gênese, em 1868. Um ano depois, ele desencarnaria. De lá, extraímos essa frase no item 58, abre aspas. Por este meio, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas e a sua conexão é mais evidente. Vemos de maneira mais clara de onde viemos e para onde vamos. Tal é a finalidade essencial dessas manifestações. Essa é uma afirmação de Kardec. E eu pergunto ao Luiz, essa comunicação, Luiz, com o mundo invisível, seja comunicação consciente ou inconsciente, se processa de que forma? Sob que condições ela se estabelece? E esse contato entre o mundo visível e invisível, ele é perceptível? Ô, Geraldo, quando a gente começa essa relação, É uma coisa muito estranha, porque a gente não está habituado com aquilo. À medida que nós vamos adentrando a esse mecanismo de comunicação com o mundo espiritual, a coisa, eu e o Alain repetimos muito, né? É escandaloso, porque realmente. E o Kardec foi muito claro no Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que pensamos. Então, existem coisas, Geraldo, isso se dá entre amigos. Você, às vezes, desenvolve uma amizade tão grande com os amigos que você, às vezes, pensou, o cara já captou. Entendeu? Então, por isso que a gente bate tanto, e os espíritos são muito enfáticos com relação a isso. No início, eles descem até nós. Agora, na continuidade, nós temos que subir até eles. Quando nós fazemos esse movimento de subida, aí o escândalo fica maior ainda, porque nós nos qualificamos para captar na fonte aquilo que nós precisamos. Então, isso que o Kardec coloca, realmente, ele colocou depois de muitos anos de experiência, porque ele estava vivenciando isso. E é isso que você chega a um ponto que diz assim: meu Deus, isso é meu ou é deles? Então, o importante é você desenvolver em você a capacidade de ser, do seguinte discernimento: não me importa se é meu ou se é deles, me importa saber se é bom. É isso aí, Geraldo. Não, é interessante, assim, dessa sua resposta, a gente pode extrair o seguinte pensamento. Essa comunicação é de maneira natural. A comunicação com o mundo espiritual não é uma coisa anormal, atípica, uma exceção. É o normal. Então, isso se processa de maneira natural e normal. Sempre existiu, sempre vai existir a comunicação entre os dois planos, de maneira consciente ou inconsciente. E dando sequência, eu pergunto ao Alain, já que existe essa comunicação entre o mundo visível e o invisível, Alain, quem são esses espíritos que formam esse mundo não visível? É um ambiente fora do planeta Terra que eles estão, ou é uma dimensão que se interpenetra com a vida terrena? Esse mundo invisível é um lugar de onde viemos? Eu adoro suas perguntas, viu? Olha só. Primeiro que nós não viemos, nós somos, né? O lugar é de onde somos, né? Que nós somos espírito num corpo temporário. Nós não somos um corpo como o espírito que veio de lá. É ao contrário. Nós vivemos no plano espiritual, ora encarnado, ora desencarnado. A realidade é permanente e imortal. É a realidade do espírito. Então, nós somos espíritos que estamos numa oportunidade reencarnatória. Então, nós. Eu gosto da palavra interexistimos. Nós existimos tanto aqui no plano encarnado, exercitando, experimentando, comportamentos, vivências para evoluir, quanto existimos como espírito imortal, então nos nossos desdobramentos espirituais durante o sono, né, durante esses momentos que nosso corpo físico dorme, que ele fica, pode ser numa anestesia, então é normal a gente ter lembranças de coisas depois de um coma, de uma anestesia e tudo mais. Por isso também que muitos artistas acabam entrando para o consumo do tóxico, seja ele através do álcool ou da droga, porque todo artista tem sensibilidade no começo para suas inspirações. Quando ele começa a ser cobrado por uma produção para vender, e ele não tem mais aquela intuição na hora que vem de uma forma natural, ele quer forçar isso aí, então ele se entorpece, ele vai atrás de recursos para gerar nele um entorpecimento do corpo físico, para ver se ele continua atendo aquelas visões. Então, se você é artista e está nos ouvindo, não entra nessa. Isso aí é do mundo comercial tentando te explorar. Fica na sua concentração natural que inclusive a sua intuição é muito mais rica de forma natural. Mas em todos esses estados, nós vivemos mais no plano espiritual. Agora, que espíritos que estão no nosso ambiente? Quem está do nosso lado? Quem nós atraímos? É a relação direta com o que passa pelo nosso pensamento. Então, nós, como que acendemos um neon piscante aqui na testa do tipo do espírito que eu estou atraindo? E eles logo veem a gente e aqui do lado estão. Então, se eu entro numa sintonia de irritabilidade, para aproveitar o exemplo de hoje, que tipo de espírito que vai chegar perto de mim? Aqueles que promovem a irritabilidade ou estão gostando de me ver irritado e vão promover que eu me irrite mais ainda. Então, é um processo natural. A vivência com esses espíritos no plano espiritual e material. Acredito eu, e agora é chute meu, não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas a gente imagina que daqui a alguns anos, sei lá, talvez centenas de anos, lá para frente, nós vamos conviver com os espíritos tal qual a gente convive com o encarnado. A gente vai estar se vendo, a gente vai, pelo menos, vai ter um lugar para conversar com eles, vai ter lá um aparelho de televisão que a gente evoque de vez em quando, para trocar uma ideia, né? Esse interexistir vai ser de forma muito mais rica do que é hoje. Hoje a gente atrai, eles vêm, mas a gente não vê, normalmente. Mas eles estão ali Alain, nos influenciando, né? Fala, meu amigo. deixa eu te corrigir. Não é coisa da sua cabeça, não. É coisa do Livro dos Espíritos. Bom, tem um ensaio do Kardec lá, Se você for né? lá no vademécum, transcomunicação espiritual, transcomunicação Instrumental. instrumental, eu cataloguei que eles preveem que nós iremos nos comunicar por aparelhos. Aparelhos. Né, se a gente lembrar do nosso lar, no nosso lar acontece isso, né? Quando eles evocam um espírito que está num nível evolutivo maior do que o pessoal do nosso lar, eles ficam com vários deles, vários espíritos elevados ali em prece. E o espírito vai aparecendo numa tela, que nem uma tela de televisão plana hoje, e ali eles conversam com aquele espírito. Então, e tem um ensaio do Kardec sobre o assunto, né? É que ensaio, vamos lembrar, ensaio é uma coisa que não está fechada, é algo que precisa ser estudado mais. Então, eu baseei esse meu comentário em cima de um Pois ensaio do Kardec aí. exposto o pensamento. Mas, Alain, uma pergunta que sempre fazem é assim: a gente tem citações do nosso lar, do umbral, da cidade, nosso lar. Muita gente pergunta: onde é que fica esse mundo espiritual não visível? Ele está aqui? Ou ele está acima da gente a 100 metros, 500 metros? Ele é fixo? Ele anda, se move? Como é que é isso? Então, isso dá uma conversa de bastante tempo, né? Porque na realidade ele foi o nosso lar, ele é plasmado através da ideia, pensamento de um monte de espíritos, e ele existe como na forma de uma cidade, segundo alguns médicos, em cima do Rio de Janeiro. Seria mais ou menos geograficamente, mais ou menos a posição geográfica. Mas nós temos que lembrar que espírito não tem CEP. Para você permanecer no nosso lar, você tem que se ligar espiritualmente com aquele ambiente. Senão você muda de ambiente na fração de um segundo. É tudo ideia, pensamento. Espírito não tem um local físico, fixo, nem CEP. Ele está solto. Tanto é que Kardec chama de espíritos errantes, né? Estão por aí, né? Estão por aí, estão por aí, e por aí nós Muito vamos. bem, muito bem. Dando sequência, Luiz, no item 59, lê-se o seguinte: os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, sem contradita, mas a ação deles é restrita e necessariamente lenta à propagação de seus ensinamentos. Kardec escreveu isso. Considerando essa frase do Kardec, eu pergunto: como que nós podemos entender esse poder dos grandes espíritos encarnados? Seria o poder da influência moralizante ou seria um outro aspecto que desconhecemos? Da influência e da comunicação, né? Porque nós encarnados, nós nos comunicamos ou por escrito, ou verbalmente, né? E no plano espiritual, eles se comunicam pelo pensamento. Então, por exemplo, um espírito pode te influenciar pelo pensamento. E às vezes você nem se apercebe. Agora, no plano encarnado, você vê que passam aí espíritos maravilhosos que a gente nem tem conhecimento. Isso aí por causa da prisão que nós estamos instalados, que é o corpo físico. Então, o corpo físico, os espíritos comparam como se nós estivéssemos dentro de um escafandro. Quando o espírito está ligado ao corpo físico, as limitações dele são enormes. Então, aquele espírito elevado que estiver encarnado. Por exemplo, o Chico Xavier esteve conosco anos e anos e anos. E tem gente que nunca se comunicou, nunca esteve lá, né? No... Agora, tem pessoas que se comunicavam dia a dia lendo todos os livros que ele escreveu. Agora, como espírito, o Emmanuel pode estimular, pode influenciar milhares de pessoas. Mas esse poder que ele fala é o poder da sua influência moral. Sim, o poder da influência moral. Agora, como encarnado, ele só vai influenciar aqueles que o conheceram. 3% das pessoas conhecem o Espiritismo. Né? Então, por exemplo, tem tantas religiões que simplesmente não admitem a existência do Espiritismo. Então, encarnado, a nossa limitação é muito grande. A não ser que Deus conduza esse espírito para um ápice, né? Coloque esse espírito numa condição, por exemplo, de primeiro mandatário da República. E esse primeiro mandatário da República tenha essa capacidade de transmitir isso para milhares de pessoas, ser ouvido. Entendeu? Quer dizer, então, como encarnado, é isso que eu entendo esse trecho. Interessante. E aí eu já emendo a pergunta ao Alain, que você já acabou respondendo, ou pelo menos iniciando essa resposta. Alain, por que é restrita a ação desses espíritos encarnados? Porque nós vemos assim, personalidades como Chico Xavier, Mahatma Gandhi, grandes líderes, né? E ele fala em restrição. Por que é lenta a propagação dos seus ensinamentos? Você acha que é lenta? Pois é, mas está escrito, né? Eu acho que não, rapaz. Você sabe que é assim. Veja só. Jesus, para nos trazer essa informação. Vamos voltar antes de Jesus. Sócrates, Platão, né? Eles trouxeram tanto ensinamento para nós. Isso nós estamos falando há 2.500 anos atrás. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Esses espíritos são espíritos que, naquele momento, eram espíritos muito além daquele tempo. Eles vêm com a missão de trazer um ensinamento. Depois nós temos Jesus, nosso governador espiritual, vem trazer para nós a lição do amor na sua experiência de vida. Depois de Jesus, nós temos um monte de outros espíritos. E, às vezes, espíritos que nós nem sabemos o nome, que encarnaram em algumas regiões do mundo e influenciaram assim 500 pessoas, 1.000 pessoas, que a gente nem ficou sabendo. Ou duas pessoas que às vezes, olha só como que é tão linda essa questão da reencarnação, rapaz. Porque às vezes, vamos pegar o caso de José, por exemplo. José, ele aceita uma mulher, Maria, grávida de outro, que lá se sabe de que maneira foi, e cuida dela. Protege ela, protege o filho dela, leva os dois para outra cidade, ensina um ofício para o filho adotado, vamos falar assim. Faz esse filho brilhar no mundo. E o que que nós sabemos de José? Só que ele foi o pai adotivo de Jesus, só isso. Então, que espírito é esse? Que grandiosidade é essa? Que humildade é essa de não aparecer? Nós não sabemos nada dele. Então, às vezes, os grandes espíritos encarnados, eles são até bem desconhecidos, mas interferem de forma eficiente e cirúrgica, vamos usar o termo do Geraldo, para aquele outro espírito brilhar. Né? Sim. Então, há uma fala assim, que a gente tem que entender que a ação não é pequena, é grande. E ela se perdura. Você vê que Jesus não escreveu nada, não falou nada. Sócrates não escreveu nada, só falou. Mas ele educou Platão, que veio escrever as lições dele depois. De Platão foi criada toda uma escola Sim. filosófica que até hoje se estuda. De Platão veio Aristóteles. De Aristóteles, muitos outros. Então, assim, o alcance de uma vida encarnada bem vivida não tem como a gente medir. Não tem, né? E eu imagino assim que essa velocidade que Kardec fala, que ela é lenta, porque às vezes a gente é ansioso, a gente queria que as coisas acontecessem de pronto, né? Mas as coisas acontecem de pronto, né? Ontem eu estava falando com um rapaz, ontem não, sexta-feira, com um rapaz evangélico, que existe um tempo nosso e um tempo de Deus. Nós criamos ansiedade quando queremos viver o nosso tempo sem alinhar com o tempo de Deus. E existe um tempo de Deus que é o ritmo das coisas. Nós temos encarnados entre nós espíritos de expiação e provas, de regeneração, e espíritos recém-egressos de planetas primitivos, que começaram a regeneração, a expiação em prova agora. Então, a hetero. Como que é a palavra aí? Heterogeneidade, né? Heterogeneidade. Heterogeneidade dos espíritos encarnados não permite que um exemplo, ou um missionário desse, ou um espírito que traz um grande ensinamento, atinja todos os corações da mesma forma e no mesmo ritmo. Nós temos um tempo para tudo na nossa terra. Alan, eu fiz essa pergunta exatamente por isso. Kardec, quando escreveu, ele escreveu em 1868. Se Sim. ele fosse escrever hoje, eu acho que ele não escreveria assim. A propagação é rápida. Mas eu entendo que, dentro do contexto que ele escreveu, essa lentidão, essa adjetivação que ele deu, talvez esse lento é da assimilação. A assimilação é lenta. Então, para ele, a propagação, talvez ele tenha embutido propagação barra assimilação. Então, eu entendo que hoje a propagação do Espiritismo é muito rápida, mas a assimilação bem mais lenta. E foi isso que eu entendi da palavra Não, não. Lembra que aí é um texto do Kardec, né? do Kardec. Então, a percepção dele podia ser essa, mas não necessariamente que é assim no mundo, né? Então, é um ponto de vista daquele momento, como você bem falou. Pode ser que hoje ele escrevesse, depois Diferente. de 160 anos aí de espiritismo, ele fala assim: nossa, a propagação é rápida, né? Internet. Muito bem, dando sequência, 10 horas e 38, Luiz. Quando eu fiz essa pergunta, eu tentei responder, né? Então, na minha cabeça tem uma resposta aqui, né? Mas eu queria ouvir o Luiz, que tem uma experiência imensa. O Kardec, em algum momento, ele cita o ceticismo, que é a não crença, né? Como entender o ceticismo de alguns espíritos encarnados, se todos eles vieram do mesmo mundo invisível das nossas origens? Se eles se viram espíritos, se reconheceram espíritos, de uma forma mais ou menos consciente, participaram do processo da reencarnação, como aqui na Terra eles são céticos? Ô, Geraldo, quando você estuda inspiração e intuição, você observa que a intuição é o yin, é o que está dentro de você, e a inspiração é o que você recebe de fora, do alto da caixa. A intuição traz em cada um de nós essa consciência, como a consciência de Deus. Mas isso aí tem que ser desenvolvido, tem que ser extraído. E a pessoa é cética exatamente pelo começo da nossa palestra. É dúvida. E quando alguém tem dúvida, e não busca esclarecer a dúvida, abrir, né? Tentar examinar, é o que Paulo falou, buscai tudo, examinai tudo e retende o bem. Agora, a grande maioria das pessoas não quer nem saber. Eu já tive pessoas que eu dei livro, devolveu. Tem pessoas que falaram, nem me dá. Entendeu? Então, isso aí, eu acho que é muito baseado no preconceito. Entendeu? Quando você já tem uma coisa preconcebida. Que não é... Eu lembro que eu trabalhei numa indústria e chegou um moço que era, não tinha cultura, né? E aí um belo dia ele chegou para mim em off, assim, né? Aí ele disse assim, o senhor não é verdade que o homem esteve na Lua, né? Entendeu? Então, o nível dele de entendimento, ele achava que aquilo lá era montagem. Que aquilo tudo que apareceu, o homem desembarcando na Lua, tudo é coisa fabricada. Então, é pessoa que ela tem um preconceito que aquilo não é possível e apaga. Teve um dos best-sellers, que há pouco tempo, ele foi, se não me engano, ele escreveu aquele Ponto de Mutação. E eu li. Isso. E eu li ele falando a respeito dos pais dele. Que ele não, ele simplesmente ele acha que a vida é uma vida única. E aí o que, é que vai fazer? É? Então ele tem a experiência que ele viveu. E, por outro lado, nós temos esse neurocirurgião famosíssimo que ele combatia tudo quanto é coisa que surgia a respeito da experiência de quase morte, e ele teve a experiência. E aí ele escreveu um best-seller aí, não sei o que lá do céu, né, que ele conta a experiência dele. Agora, nem todo mundo precisa ter a sua estrada de Damasco, né? Paulo se dobrou quando Jesus apareceu para ele. Né? Então, cada um tem o seu momento. Então, esse ceticismo, e o importante é o seguinte, não força a barra. O cara não quer saber? Deixa. A pior coisa que tem é você querer convencer uma pessoa que não acredita naquilo. É que nem você bater numa estaca. A estaca cada vez vai ficando mais enterrada. Porque ele reforça aquilo, entende? E isso é uma coisa natural. Eu pensei exatamente assim, Luiz. As pessoas vivem as suas crenças, as crenças que eles desenvolveram, e eles não querem mudar porque dá trabalho, e eles estão acomodados dentro de alguns prazeres. Então, ele não quer mudar, ele não acredita, porque é melhor ele acreditar naquela crença onde ele tira, abre aspas, algumas vantagens. Né? E principalmente aquelas pessoas que vêm de alguma religião, porque a Bíblia é muito clara, né? Diz que o demônio ele se fantasia de maravilhoso, entendeu? Então, isso aí complica a cabeça das pessoas. Imagina se o demônio está fantasiado e vai me convencer. Então, ele se bloqueia, inclusive, para ser convencido pelo demônio. Mas muito bem. Geraldo, espera um pouquinho. Pera, vamos falar aqui da turminha aqui, ó. A Denise Guevara Chain. Ela chegou ao Visão Espírita através do meu pai, Luiz Chene Neto, que é um amigo nosso, que os acompanha há quase 22 anos, desde o começo. Meu pai chegou a fazer experiências com transcomunicação instrumental na década de 90. Gostaria muito ouvir de vocês três sobre esse intrigante assunto. Façam um programa sobre esse tema, será sensacional. Eu também acho, Denise, dá para a gente pensar assim. É um assunto fantástico, que acredito eu que esse processo... Um dia eu perguntei para o Divaldo Pereira Franco, ele falava assim, que ele recebe as mensagens da Joana de Ângeles na psicografia escrita. Aí ela vai embora, ele vira para o computador dele para datilografar a mensagem. Eu perguntei para ele, por que você não datilografa direto no computador? Você não digita ela direto? Por que você precisa escrever à mão para depois? Aí ele falou, não sei. Então... A gente hoje está recebendo espíritos encarnados no mundo que estão muito mais afinizados com a tecnologia do que a gente, né? Aí eu fiz curso de datilografia, então você imagina só, até operar um computador é um bastante esforço, não é uma coisa natural, né? Agora imagina quando os técnicos, né, as pessoas habilitadas com tecnologia começarem a trabalhar com a mediunidade. Pode ter certeza que nós vamos ter grandes avanços. Sem dúvida. A Ivy falou. Oh, pode falar, Luiz. Só uma coisa. O Monteiro Lobato, escutou a filha dele falando no telefone com a esposa. Ele achava que a esposa era louca. Aí ele pegou a extensão, escutou a conversa. E eu peguei aqui a questão do Livro dos Espíritos, a 934. Que fala sobre isso. Fala Excelente. sobre esse assunto. Então, O que que você e ia aí falar daí? a Ibe falou assim, ó, não seriam os céticos também provocadores propositais para que consigamos argumentar e esclarecer as leis de Deus? Olha, Ibe, eu não tenho essa visão, não. O cético é cético e ponto. Ele não é proposital. Pode ter certeza que a espiritualidade utiliza do trabalho deles. Então, eles vão lá cutucar uma pessoa de fé para ver se ela desenvolve a fé melhor. Mas não é nesse sentido que você colocou aí, tá? Não pode generalizar, né? Daí ela fala que o Kardec, por exemplo, era super cético e por isso fez as perguntas certas para obtermos as respostas necessárias. Olha, sim, cético, mas com bom Aberto. senso. Com bom Exato. senso, tá? Então, o duro quando você pega um cético sectário. Sério? Aí, cego. Aí sai da frente. É melhor deixar ele sozinho. Dando sequência aqui, Alain, agora para você. No final do item 59, Kardec escreveu assim, abre aspas, Deus quis que o ensinamento fosse dado pelos próprios espíritos e não pelos encarnados, a fim de convencê-los de sua existência e que tal tivesse lugar simultaneamente por toda a Terra, seja para propagar esses ensinamentos mais rapidamente, seja para que se encontrasse na coincidência dos ensinamentos uma prova da verdade. Pergunta que eu faço a você, Alan. Essa pujante demonstração da continuação da vida depois da morte já alcançou seus objetivos? Ou esse entendimento ainda é sufocado pelos interesses do mundo? Quer dizer, os espíritos da atualidade já entenderam isso? E estão vivendo isso, e o que falta, né? Não, a gente avançou bastante nisso aí, depois de Kardec, houve um grande avanço, mas as grandes religiões ainda têm interesse em manipulação, né? Então, existe muita gente nessas religiões mais tradicionais, vamos falar assim, que não querem esclarecer. O não esclarecimento é mais fácil daí de eu conduzir do que eu conduzir pessoas esclarecidas, né? Para conduzir pessoas esclarecidas, eu preciso de carisma, eu preciso de habilidades outras, né, do que só do medo e da ignorância, né? É muito mais fácil eu conduzir e controlar medrosos e ignorantes do que pessoas esclarecidas, né? O esclarecido, ele vai atrás de dissolver os medos, ele vai atrás de dissolver as ignorâncias. Então, acredito eu que o espiritismo, inclusive Kardec, ele não queria ver como religião. Ele queria ver como uma parte integrante das ciências humanas que estaria inserida em todas as religiões. Porque se isso acontecesse, as religiões se reformavam, todas elas. Por exemplo, imagine a Igreja Católica não falando mais do céu, inferno e purgatório, mas da reencarnação. Nossa, Não, mudaria, né? mudaria milhares de pessoas ao mesmo tempo, né? As igrejas evangélicas não falando num sono eterno até o dia do juízo final. Também falando, ó, você tem que melhorar agora, você tem que trabalhar. É que também tem o interesse pessoal de cada um que é mais difícil, né? Muita gente se afasta do espiritismo quando entende que a raiz de todos os nossos males somos nós mesmos. Não é um espírito que interfere, não foi o pai e a mãe que educou errado, não foi o mundo que, não foi o lugar que você nasceu, não, é você o responsável. Você é o problema, né? Quando a pessoa entende isso, ela quer sair correndo. Ela quer sair correndo. Avestruz. Nossa, enfia a cabeça na terra e fica lá escondida. Tá louco. Muito bem. Aliás, né, a gente ouve que quando as pessoas, muitas pessoas, quando começam a fazer uma psicoterapia, eles têm uma tendência de abandonar a psicoterapia nos primeiros meses. Que aí ele começa a se enxergar de uma maneira diferente de como ele se enxergava, ele se choca. E para não Claro. se chocar, ele abandona a terapia, né? Mas Não é muito bem, fácil. então, muito bem respondido, vamos adiante. Luiz, no início do item 60, Kardec escreve: os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência integralmente formulada. Deixam-no entregue aos seus próprios esforços, naquilo que ele pode encontrar por si mesmo. Tal é o que hoje os espíritas sabem perfeitamente. Então, essa é a frase do Kardec. E eu pergunto a você, Luiz. A conscientização da necessidade do estudo contínuo e da busca inteligente dos novos entendimentos já foi assimilada pelos espíritas, pela humanidade? É uma sequência da pergunta que eu fiz ao Alan. Porque as pessoas acham que eles vão se concentrar e ver uma doutrina, ó, faz assim, faz assado, vai por aqui. Essa conscientização, o Alan já disse que houve um grande avanço, mas você nota que está mais amadurecida hoje? Ô, Geraldo, os espíritos entregaram um quebra-cabeça para Kardec. E o Kardec juntou o quebra-cabeça, juntou as peças. Então, nós pegamos de mão beijada o livro dos espíritos. Ah, nós temos conhecimento que na humanidade vem. Aliás, nós acabamos de ler aí, né, da questão da revelação. Existem aqueles caras que trazem a revelação, né? E aí, em cima dessa revelação, produz uma série de coisas úteis, né? É um professor ensinando os alunos, é um gênio ensinando o caminho das pedras. Agora, a massa, ela é dura, entende? A massa, você para conseguir a massa caminhar, avolumar, às vezes a gente estranha, e isso é uma coisa que eu encontro muito na informação dos espíritos. O nosso tempo, a gente sempre acha que é de carroça, né? Mas os espíritos sempre comparam isso com a eternidade. Quando nós compreendemos o método como a espiritualidade age, ela não empurra nada de goela abaixo. A espiritualidade, ela persuade. Quando você tenta persuadir alguma coisa, o ritmo, Geraldo, sempre é lento. Porque você tem que respeitar o livre-arbítrio. Se existe uma coisa que seria um dogma para o espiritismo, é o livre-arbítrio. Os espíritos não desrespeitam o livre-arbítrio de ninguém. A única coisa que eles comentam é o seguinte, que o nosso livre-arbítrio tem limite. Eles não nos permitem fazer alguma coisa que vai atrapalhar o progresso geral. Agora, esse avanço ele tem que ser realmente individual. Por isso que a gente insiste tanto nessa questão do estudo. Por quê? No planeta de regeneração, a gente sabe que vão ser removidos os espíritos que promovem o mal. Mas aquelas vítimas das promoções deles até agora virão. Elas estarão conosco. E elas necessitarão de educadores para mudar a direção que elas tomaram. E nós vamos precisar muito do evangelho e da doutrina para educar essa gente. E não vai ser assim palestrante, conferencista, vai ser cada líder de uma família, ele vai ter que trabalhar muito, de forma muito afim, com aqueles que Deus colocou sob os seus cuidados. Kardec, quando perguntado sobre a questão dos presidiários, né? Ele falava que bota todo mundo junto, um influenciando o outro sobre o lado negativo. Quer resolver isso? Pega um presidiário, cada um leva para o seu lar. Mas nós não queremos. Imagina se nós vamos aceitar isso, trazer um presidiário para modificar no nosso lar. Né? Mas, sem sombra de dúvida, o resultado ia ser fantástico. Isso que não aconteceu na época do encarnado, que Kardec falou, vai acontecer na regeneração. Cada um de nós vai ter no seu lar um ou dois presidiarinhos desse para cuidar. É por isso que nós vamos precisar estar muito preparados. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Eu já aproveito essa sua deixa aí. A gente sempre comenta aqui da necessidade do estudo, ler, participar, ouvir. Mas eu pergunto ao Alan. Alan, o estudo, ele é suficiente para que haja um entendimento? Ou é necessário, ao longo desse estudo, a sensibilidade, a mediunidade, para que esse entendimento seja mais amplo, essa assimilação seja melhor? Olha, Geraldo, eu acho que assim, o estudo nada significa se ele não for um estudo ligado a uma autotransformação. Então, todo assunto que eu me deparo, eu, antes de qualquer coisa, analiso comigo mesmo. Será que isso aqui faz sentido? Para mim. Será que eu sou assim? Como será que eu sou? Então, eu começo qualquer desses assuntos que eu estudo aí, qualquer um deles, sem exceção, fazendo uma autorreflexão. Quanto isso que eu estou lendo, quanto isso que eu estou estudando, faz sentido para a minha autotransformação. E daí, quando eu percebo que aquilo faz sentido para a minha autotransformação, eu vou transformar num artigo, vou transformar numa palestra, porque eu entendi muitas vezes o âmago daquilo e eu tenho vontade de compartilhar, porque se me serviu, pode servir para outra pessoa, né? Mas o processo começa comigo. Então, não adianta eu pensar em conhecer tudo de cor. É bobagem. Não precisa. O que eu preciso é conhecer na prática. Então, tudo aquilo que eu estudei e eu realmente coloquei em uso no meu processo de transformação é válido. E é esse o ritmo da transformação. Agora, tem gente que tem excelentes bibliotecas, inclusive leu todos os livros, mas não usou nada para mudar. Não serve para nada. Tem gente que não leu nada, que o estudo dele, na realidade, é empírico, é na prática do dia a dia, na convivência com o outro, mas usou tudo que aprendeu. Acaba sendo muito mais rápido a evolução desse do que aquele outro. Muito bom, muito bom. E para finalizar, a última pergunta para o Luiz do Alan. Luiz, eu não vou dizer que seja comum, mas comigo já aconteceu, imagino com todos nós aconteceu isso, alguma pessoa chegar para você e falar assim, eu fui no centro espírita lá, e o espírito veio e falou isso e aquilo, e dá a esse espírito uma credibilidade independente daquilo que ele tenha dito. Então, muitos acreditam que as opiniões emitidas pelos espíritos desencarnados têm uma importância sobrenatural, atribuindo a esses espíritos uma sabedoria que não possuem. E aí eu faço a pergunta a você. Quem são esses espíritos encarnados que se comunicam em tudo quanto é centro espírita? Você pode encontrar espíritos esclarecidos ou não, mas quem são esses espíritos? E ainda o Kardec, ele abriu uma porta mostrando esse mundo invisível. Mas ainda existem aspectos desconhecidos desse mundo invisível? Ô, Geraldo, Existem casas espíritas, né, que promovem consultas. E aí você entra lá numa fila e fala com o mentor da casa. Eu acho isso temerário. E por que que eu acho temerário? Eu considero inadmissível você ter 2.500 livros numa biblioteca e cinco pessoas buscarem esses livros mensalmente e você disponibilizar um espírito para ficar orientando essa gente. Isso aí é alimentar a preguiça mental. Eu acho que isso aí é um perigo danado, é um convite à mistificação. Nossa, ótimo. Inclusive, eu diria que às vezes prestam desserviço à doutrina dos espíritos. Porque tem muito médium que, inclusive, pelo seu próprio nível, são pessoas boas. E aí eles, por exemplo, você vai lá que quer saber notícia do seu pai. E aí o raciocínio deles diz assim: não, eu vou dar uma mensagem para esse cara aí para ele sair daqui mais satisfeito. Ele fica mais, entende? Então enche linguiça lá com a mensagem. Quando não, ficam fazendo afirmativas que realmente causam preocupação. Então se eu sou dirigente de uma casa espírita e alguém propõe esse tipo de contato com os espíritos de forma direta, eu seria totalmente contra. Eu disponibilizo a biblioteca do centro para todo mundo querer ter contato com milhares de espíritos que se manifestaram através da escrita. Porque eu acho que essa manifestação, a não ser, né, como existem alguns trabalhos aí de cura, alguma coisa assim, que o plano espiritual dá alguma dica, alguma informação sobre o assunto. Mas eu acho temerário. Eu acho que realmente. O Kardec disse assim: é melhor você jogar 10 verdades fora do que aceitar uma mentira. E eu li também não sei se foi o Charles Richer. Eu comprei aqueles dois volumes dele e li todo. Sabe qual foi uma frustração do Charles Richer? Não. Foi ele ter recebido a comunicação, não sei se é do pai ou do irmão. E ele considerou que aquilo lá não tem sentido nenhum. Entendeu? Provocou um desserviço com relação à doutrina dos espíritos. É isso aí, Geraldo. Muito bom. E para finalizar, eu faço a última pergunta ao Alan. Alan, no início do item 61, temos escrito: os espíritos desencarnados se abstêm de nos dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Há coisas que não lhes é permitido revelar, porque nosso grau de adiantamento não o comporta. A pergunta: quem é que regula esse limite das informações? Existem grupos de espíritos responsáveis que regulam essa interface entre o mundo visível e o invisível? Eu não sei, né? Como que funciona isso aí? Eu sei lá como que é o negócio. Mas olha só, você já pensou? Vamos fazer um exemplo assim. A gente vai numa tribo de índio dessas. Você sabe que ainda tem na Amazônia tribo de índio que ainda não teve contato humano? Ah, Então a gente vai no Brasil, tem na pode. Amazônia aqui, ó. A gente vai lá nessa tribo. Faz de conta que a gente, tomara que a gente, ninguém vá tão cedo. Deixa os caras na pureza deles, ó. Mas vamos fazer de conta que nós vamos lá. A gente entra lá, leva um computador com uma conexão via satélite, liga uma tela lá e mostra uma cidade aí, como São Paulo, aquela loucura. Cara, eles não vão ter capacidade de assimilar aquilo que eles estão vendo. Por quê? É muita informação. Então eles vão pegar um pontinho daquilo, uma coisinha dali, né? Vão pegar fragmentos daquilo. Então, se a espiritualidade traz para nós muita informação, a gente não tem capacidade de absorver. A gente é igual aquele índio lá, afastado de tudo. Então, as coisas estão aí. E existem pessoas que vão mais a fundo, né? Por exemplo, ontem eu estava falando do Sivuca, né? Sivuca é um compositor brasileiro. E eu tenho um amigo que teve a oportunidade de tocar muitas vezes com uma banda que o Sivuca organiza. São músicos de extremo nível musical, habilidade e tudo mais. E ele estava falando que existem alguns estudiosos que veem que Sivuca é um compositor tão à frente do tempo que um dia nós vamos tratar ele como um Mozart, nós tratamos hoje. O Mozart era um compositor tão à frente do tempo que ele não era tão valorizado naquele momento. Agora, depois, hoje, todo mundo quer tocar um Mozart, né? Então, a gente percebe que sempre nós estamos recebendo espíritos entre nós, encarnados ou através da intuição, que nos trazem muito mais do que nós conseguimos absorver. E com o tempo, nós vamos absorvendo fragmentos disso aí, até tomar consciência de um todo. É um processo natural. Mas eu não sei se tem alguém que regule quanto que pode trazer para o mundo, não pode trazer para o mundo. Quem que seria essa pessoa? Só Deus, né? Eu posso fazer uma conjectura sobre isso aí, Geraldo. Sim. Você observa que em centros organizados isso existe, porque o campo espiritual ele é administrado por espíritos elevados. Isso. Agora, se você vai buscar em qualquer lugar a informação, aí Perfeito, perfeito. o campo é aberto. É, eu achei que casou perfeitamente tanto o Alan como essa informação sua, né? Depende de onde estamos, né? Eu É imagino isso que aí. num lugar muito organizado deva haver um controle, sim, uma organização que impeça o avanço do sinal. Agora, em lugares totalmente despreparados, fala o que quer e quem que está lá ouve o que quer também, fica uma coisa meio perdida, né? É como na área da saúde, essa questão de plástica, né? Tem clínica de fundo de quintal que faz. Sim, infelizmente. Pessoal, 11 horas e 7 minutos. Luiz, foi muito bom essa conversa de hoje. Eu queria ouvir suas últimas palavras, Luiz. Que Deus nos abençoe a todos. E só faltam 362 dias para o meu aniversário. Não vai esquecer, tá, Alan? Agora eu vou aguentar esse homem até o próximo aniversário dele. Eu não tô, não vai ser fácil isso. Suas palavras de despedida de hoje, Alan. Olha, eu dou mais uma vez parabéns ao meu amigo Luiz, parabéns à minha mãe que ontem fez aniversário, parabéns a todos aqueles que estão aniversariando, parabéns para o próximo aniversário do Luiz. Olha, eu fui o primeiro a dar, hein? Ah, ô Geraldo, testemunho está gravado isso aqui, Isso aí. porque vá que eu esqueça, no dia já está dado hoje. Esse é usar o recurso do espírito, tá vendo? Você tem que prever as coisas que podem acontecer lá na frente. Olha, hoje a gente chegou em 90 pessoas no ar, né? Um dia. E sabe o que eu acho bonito? Não sei se alguém, ninguém citou, nem a gente citou. Nós entramos em pleno carnaval, que a gente acreditava ser um feriado impossível de ser mudado, e a pandemia acabou com os desfiles de escola de samba até do Rio de Janeiro. Então, você vê que quando a espiritualidade quer mudar alguma coisa, ela manda até um vírus. Mas vai mudar. É a hora, então vai mudar. Então, olha que bom que nós, domingo depois do sábado de carnaval, conseguimos estar com 90 pessoas ao vivo. Um grande beijo para todo mundo. Um super abraço. Eu não vou ter feriado, eu vou trabalhar normalmente. Se alguém tiver feriado, curta o feriado, descanse com a família. Aproveita para reabastecer as energias para o que vem pela frente aí. Muito bem, e vamos nos vacinar, né? Agradeçamos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.